Wagner fungando? É, o Wagner. É, o podcast em todo, ele ficou. Foi difícil tirar tudo, cara. Foi difícil. Ah, esse rosto eu vou te falar, viu, velho? Ah, tá louco. Eu resolvi fazer isso pelo seguinte propósito. Quando a gente foi gravar, é exatamente. Você falou, cara, pode gravar aí que eu não vou conseguir participar. Eu edito. Eu falei, pronto, filho, eu vou fuder esse podcast. Eu quero ver ele até o limite. Porque você não avisou, Wagner. A gente tinha contribuído. Bom, os caras iam começar a rotar e ia ficar foda. Ia falar assim, tá ligado? Já colava o microfone assim. Porra, ah, velho, que medo, velho. Achei que o capeta tava entrando aqui, cara. Fazer um negócio assim, ó, e tô batendo o microfone. Bah. Não, põe o microfone perto da boca e você fala... Começa a falar assim, no microfone. Cara, até consegui fazer o pessoal do Godzilla posicionar o microfone de forma correta. Pra não ficar... Enquanto grava. Como é que é? Que microfone que é? Headset? É, tá usando o LX. 300. Claro que tem um jeito fácil de resolver isso, né? Quando você bota um filtro de meia fina na frente do microfone, as vogais param de ficar. Ah, mas a gente usa o LX300. Mas aí eu não vou querer perder uma meia fina. Mas o LX, né, já tem, já, o filtro, né? Eu sou um cara muito... Sabe como é que é, né? In 5, 4... 3, 2, 1. Action! Estamos chegando, Cinefos Amos da Sétima Arte. Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um Cinéfilo Cast no site cinefilosemcausa.com. Aqui quem vos fala é Wagner Ramos, o host dessa bagaça, e hoje nós iremos falar um tema muito interessante, um tema muito pedido pelo pessoal que ouve o nosso podcast, que pediu o podcast sobre comédia. Filmes merdas. Todas as pessoas que gostam de cinema, gostam de série, acabam tendo um filme ou outro que não gostam de admitir que é uma porcaria, mas que tem um amor nutrido por ele. E cada um de nós também temos aqui um filme que a gente tem meio que vergonha de dizer que gosta e que, enfim, é uma paixão. E tem um filme também que a gente odeia mortalmente. Desse modo, eu vou chamar o pessoal aqui do Cinéfilo Cast e nós iremos tratar sobre esse assunto. O primeiro a chamar aqui será o Matheus Mendes. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, boa noite, galera. Como que tá o casamento, Matheus? Pra pessoal que não sabe do Cinéfilo Cast, acompanha a gente, nosso querido amigo Matheus, ele está prestes a casar, né, Matheus? Como que tá o... Cara, então... Preparativos, cara. Não tá, né, velho? Cara, faz 2 meses que eu tô trabalhando que nem um condenado num porcaria de um vídeo que eu resolvi fazer de retrospectiva do casamento. E a pior coisa que eu decidi fazer na vida, cara. Os vídeos não acabam nunca, velho. É, também, né? Tu tá botando assim... os bons ou os maus momentos? Todos os momentos. Ah, Inclusive, as dicas que eu vou dar hoje estão relacionadas um pouco com essa história aí. Mais pra frente eu conto pra vocês. Vocês também pediram também, vocês clamaram, perguntaram, cadê o Maninho? Cadê o Maninho? O Maninho não grava mais com a gente, o Maninho saiu do Cinefulcast. Não, o Maninho tá aqui. Fala aí, Maninho. Fala que você tá vivo, fala que você tá bem, que você nunca foi embora, cara. Eu tô vivo, e se o podcast fosse sobre música, a minha banda, veja bem, a minha banda que eu ia indicar, que eu gosto e tenho vergonha de admitir, é a Raça Negra, né, cara? Mentira, que era o Molejão. Não, o Molejão também, que é melhor que Beatles. Aí, ó, viu? Qualquer coisa melhor do que Beatles. Olha só. Polêmica! Pra dar uma calibrada nesse grupo de malucos aqui também, nós temos a nossa querida amiga Lili, uma salva de palmas pra Lili, que é a nossa editora do nosso site. Boa noite, gente, boa noite, obrigado. Relevante. Obrigado, boa noite. Luciano Santiago, você também tá aí, né, Luciano? Tô morrendo de gripe aqui. Ixi, Maria. Tu não me Essa voz nesse, assim, anasalada, por funga nesse microfone, hein, cara. Não espirra, hein, por favor. Meu Deus. Nossa, sentiu daqui. Vai passar vírus no chat aí, cara. Atualizem seu antivírus antes de ouvir, pessoal. As definições de vírus foram atualizadas. completar esse circo de horrores que nós temos aqui, com o Luciano gripado, o Matheus prestes a casar, o Maninho meio que tarado, né? É a única pessoa normal. Temos o Rodrigo do Badzilla aqui, que está fazendo uma participação especial. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, pessoas, como vão vocês? Muito obrigado pelo convite. Um prazer imensurável estar aqui com vocês essa noite. É mentiroso pra caralho, falso, também, né? Hein? Ele porra, anotou, cara, isso. Eu fui convidado. Ele leu, estava escrito já, não é possível. Cara, eu não li, velho, juro. Eu falei, ele faz a abertura no Badzilla, ele traz pra cá, entendeu? Não, eu falei pra ele que ele só podia participar se fosse assim. Então, pessoal, vamos ver agora os recados que nós temos no nosso site cinéfilosemcausa.com, na página do Facebook e no Twitter. Maninho, você viu que no nosso site lá tem uma galera enfervecida perguntando onde você tava, elogiando seu Indica Maninho. E aí, cara, vai ter mais Indica Maninho? Como vai, que caiu? Vai ter, vai ter. Alguém suspirou aí, eu senti um certo desprezo pelo meu quadro. Tá, desculpa aí, Matheus. Não, vamos lá, vamos falar sério agora. Não, vai ter sim, é que eu tô passando num momento de mudança na minha vida, uma mudança de 1.200 km de endereço. Pra quem não sabe, eu voltei pro Rio Grande do Sul, tá? Pra louvar a Deus mais do que eu já louvava. E eu tô tendo uma dificuldade técnica de tempo e de internet. Eu tô me virando em dois pra conseguir gravar os podcasts, mas eu vou voltar. E os Indica Maninho vão voltar. O blog do Mundo RG faz 6 meses que eu tô falando que vai voltar também. E não, mas ninguém liga. Nossa, cara. Tadinho. Lili, você entrou no nosso site há pouco tempo e você já tá entre uma das editoras com postagens mais vistas nos últimos 2 meses. Como que você se sente aí no Cinefocast? Ai, me sinto muito, muito grata a todo mundo que tá lendo aí, que tá acompanhando. É bom, né, gente? Ter visibilidade no site. Você assistiu o Friends, né, Lili? Esses últimos dias aí, graças ao especial de 20 anos que a Warner tava promovendo, né? Você deu uma relembrada no Friends aí? Uhum. Eu assisto praticamente assim, todo dia, quando passa na Warner e tal, mas aí eu vi alguns episódios pra poder refrescar a memória, pra poder fazer o post. Espero que vocês tenham gostado. Sim, sim. E agora uma coisa muito importante, pessoal, que em atazanou a um nível indescritível através do Facebook, perguntando quando que o Luciano vai ter uma coluna dele no Facebook, ou no site, ou no Twitter, onde quer que seja, para que ele possa colocar os comentários dele, as críticas dele sobre livros, sobre cinema, sobre séries. E nosso amigo Luciano concordou através de uma assinatura de contrato prolongada, né, Luciano? Você vai ter sua coluna lá no site. Você vai acalmar o coração das psicopatas que se dizem suas fãs. Com certeza, eu fui numa vidente, ela disse que só tem mais um ano de vida mesmo, então tanto faz. Ai! Que horror! Se é que é verdade. Se for a que vida é essa, velho? Por quê, cara? Por quê? Não, cara, assim, porque eu de bobeira na praia, veio uma cigana assim, lendo a mão de todo mundo que tava na barraca, e ela leu a minha, e disse, não vou te cobrar não, porque não tem nada de bom pra te dizer, você não vai chegar aos 30, né? Aí, beleza, né? Aí, semana passada, eu tava andando naquelas ruas macabrosas da cidade, eu vi uma mulher que tava lá, lê-se o futuro, aí eu paguei 5 contos pra ela dizer, lê aí minha mão, ela disse, só tem mais um ano de vida, filho. Fudeu, hein? Bateu. Porra, quando ela falou que eu não chegava aos 30, não que eu morria aos 24. Cara, eu saía fazendo sexo sem camisinha até. Aí eu sou maninho, pessoas. Ai, me desculpa, eu sou atleta de Cristo, foi mal. É, né? A gente percebeu o atleta de Cristo aí agora. Por isso sem camisinha. É importante dizer que a opinião do Maninho não representa a opinião do podcast. É porque eu sou testemunha de Jeová, né? Exatamente. Matheus, a gente tem novidade pro pessoal também que ouve nosso podcast, né? A máquina está em andamento e nós vamos ramificar o nosso podcast aí para um podcast também relacionado à história, né? E eu acredito que todo mundo que às vezes sente falta de um podcast relacionado à história, seja porque você precisa de um, sei lá, um auxílio para poder fazer um estudo de uma prova, ou simplesmente porque você gosta de história, a gente vai trabalhar com essa temática aí na medida do possível, né? Sempre linkando com o cinema, porque unicamente essa é... É, a gente quer tratar um pouco sobre a história, sobre alguns momentos históricos interessantes e, por que não, trazer alguns filmes que ajudem a pessoa a estudar um pouco mais essa parte da história, né? Porque também, pra gente não falar muita besteira, também a gente vai convidar um historiador aí, mas por enquanto é só surpresa, né? Não vamos liberar o nome, que o cara é famoso na podosfera aí. É, em breve novas novidades relacionadas a esse assunto. O Bedzilla gostou dessa ideia. O Bedzilla já tá copiando a gente, inclusive. É, né? A gente já vai entrar com um processo que, né? Primeira participação do cara, a gente já descobre o plágio. Mas tudo bem. Ele roubou uma ideia. Além do que, fora essas informações que a gente passou pra vocês, pessoal, a gente gostaria de agradecer todos os recados que vocês deixam, os e-mails que vocês enviam, apesar do nosso e-mail ainda tá com problema. A gente tá no processo de transição aí, a gente espera que vocês tenham paciência, porque na medida do possível a gente vai modernizando tudo, vai readaptando tudo para ficar um serviço de qualidade, para que vocês tenham mais informação, mais conteúdo de uma forma mais bacana. 2015 promete, hein? Opa, 2016 eu diria, mas tudo bem. Mas a gente gostaria de agradecer muito, assim, a gente brinca, mas significa muito pra gente lá, mais de 13 mil likers no Facebook, tá aumentando cada vez mais o pessoal no Twitter. Então, muito obrigado, assim. Cara, não sei nem porque você tá com essa foto do mundo RG aqui na conferência do Skype, cara. Você já devia ter largado de mão há muito tempo já, que você já é do Cinepodcast. Mas a gente agradece muito, assim, cara, em nome de todo mundo, eu que sou um dos criadores do Cinefilocast, do Cinefilo Sem Causa, eu agradeço muito a todos vocês. Então, continuem acessando, tenham paciência, que vai vir muito mais material bacana aí, e mantenham-se conectados. E vamos ao podcast. Pessoas, filmes merdas que nós gostamos e que nós temos vergonha de dizer. Todo mundo aqui tem um filme horrível que vocês gostam muito e que vocês têm receio de dizer isso para a sociedade, porque vocês podem ser taxados como, sei lá, criaturas estranhas. Eu gostaria de saber primeiro do Maninho. Vamos com o Maninho, o pessoal tá com saudade do Maninho. Maninho, me fala um filme que você tem vergonha de dizer que você é apaixonado por ele. 60 segundos. Nicolas Cage, cara, não conta, cara. É ruim demais. Eu sabia que ia descambar pra esse lado. Fale mais sobre ele. Cara, Perseguição de Carro, né? Angelina Jolie. Carros clássicos e tal. Quem mais? Nicolas Cage. Quem mais? Não. Exato. Quando me convidaram, eu imaginei que ia ser um podcast sobre filmes do Nicolas Cage. Então, ele vai ser o... Está top. Confirmada a minha teoria. Bom, cara, como dizer por que eu gosto desse... Ah, tem uma trilha sonora legalzinha até. Eu sei que ninguém gosta e eu não vou defender muito, mas eu simplesmente gosto. Não, Maninho, eu não quero saber desse filme. Eu sei que você tem um filme lá no seu âmago, um esqueleto lá no seu armário, que você gosta pra caramba, você comentou com a gente no nosso grupo. Você falou que eu vou falar, cara. Eu sei qual que é que tu vai falar. Quer dizer, tem vários, na verdade. Mas acho que é um especial. É o Grande Dragão Branco, né? Exatamente, cara. Tijolo no Rio. Não, ó, e eu sou fã daquela cena que ele fica cego. Aquela cena é a fuder. Ah, muito. Ah, vocês não estão vendo. Eu tô fazendo igualzinho agora. Ele assim, muito triste. Eu vou achar aqui e mandar o link. O Maninho disse que ia falar de Magic Mike, agora ele mudou o filme, né? Mike? O que é Magic Mike? Melhor você nem ver, Maninho. Cara, passei batido nesse também. Eu não sei o que que era. Vou digitar aqui, peraí. Maninho, tem um pessoal que provavelmente tem bom gosto pra cinema que nunca ouviu falar sobre o Dragão Branco, ou se ouviu, foi muito por cima. Qual que é a história do Dragão Branco, assim, por cima, cara, pro pessoal entender? Um soldado americano, é convidado pra um torneio em Hong Kong. É. Puta, tô vendo o Magic Mike aqui, que bosta. Tá, vamos lá. É, e aí, por que que ele é chamado pra esse torneio? Porque ele foi treinado pelo sensei dele, é o não sei quem Tanaka. E o não sei quem Tanaka faleceu. E aí ele queria. Ele é chamado pra esse torneio e ele vai pra honrar o nome do clã Tanaka. Porque o. Comitê. É, o comitê, isso. E também acho que é pra recuperar uma katana dele, né? Que é dado como prêmio, não é uma parada assim, isso eu não lembro direito. E, enfim, cara, é um filme muito legal, muito. A trilha sonora é muito boa. Só que não. E. Tem umas cenas de luta muito boa e estrelado pelo Van Damme, né, cara? Van Damme é um ídolo dos anos 90. Quem não lembra dele dançando com a Gretchen no filme do Gugu, no programa do Gugu? Nossa, gente, aquilo ali foi o ápice da decadência total, cara. Cara, é a prova de que eu não sou baixo. Mais, ele ficou ereto com a Gretchen, é o ápice da decadência. Não, cara, porque é uma junção, na primeira vez no universo você consegue ver tanta gente ruim no mesmo lugar. O Gretchen Van Damme, cara. Tudo no mesmo lugar, cara. Aquilo ali é um selo que foi quebrado. Gente ruim mesmo, com exceção do Van Damme, que é excelente. Porra, mano, aí você forçou a barra. E agora, Soldado Universal? Soldado Universal... Era uma merda muito grande, é um filme muito ruim. Não, é um filme, assim. É um filme muito merda, velho. Não, é muito bom. Ah, não, a história é complexa. Há quanto tempo você viu esse filme, velho? E assisti com 12 anos. Então, cara, com 12 anos eu filme. Assiste novo. Cara, não. É uma bosta muito grande, cara. Não, eu assisti com 6, mais ou menos. Toma vergonha, maninho. Cara, vocês estão falando daquele do Dolph Lundgren, não é? Isso, uhum, exatamente, filme. É muito ruim o filme. Lili, você que é provavelmente o único foco de sanidade desse podcast, você já ouviu falar no Soldado Universal? Você sabe da história do Soldado Universal? Eu não lembro muito bem assim da história, não, mas eu vi na sessão da tarde, cara. E tipo, sei lá, não é muito meu estilo de filme, mas eu vi, eu gostava mais ou menos. Vamos dizer. Caramba, imagina o Kickboxer. Quem assistiu? Vamos dizer que sessão da tarde é um ótimo termostato pro tema desse nosso podcast, né? Sim. A maioria dos filmes de sessão da tarde podia estar aqui. Nesse podcast. Ok, isso, a Lagoa Azul é demais. É, Nicolas. Nossa, sessão da tarde. Lagoa Azul. Primeiro peitinho que eu vi. Não fala volta com azul, cara. Louco, assim. Vocês são mais novos do que eu, estão proibidos de falar mal do Lagoa Azul. Minha tenra adolescência foi justificada por esse filme. Ou seja, ele se auto-intimava assistindo, né? Lagoa Azul. Eu me conheci vendo esse filme, cara. Então, tenta falar mal como quiser. Era Lagoa Azul à tarde e Emanuele à noite, né? Ô! Oh! Emanuele no espaço era bom também. Oh, era bom. Era bacana. Ah, Matheus Mendes. Meu querido amigo Matheus Mendes, e você, cara? Me fala um filme horroroso que você tira da sua alma e você fala, putz, cara, eu amo esse filme. Cara, então, que nem o Luciano falou aí, se a gente pensar em Sessão da Tarde, tem muitos exemplos, né? Mas até assim, se a gente pensar em filme do Van Damme, o Van Damme tem algum filme bom, velho? Não. É um subgênero, né, Van Damme? Tem o último Kickboxer, vocês não lembram? Que ele vai lutar contra o cara e o cara tá chutando a coluna e o prédio tá tremendo, vocês nunca viram? Isso é bom, cara. Não. E aí ele vai chutar o coqueiro e se mata, se peida todo. Tipo, a gente tem que escolher o gênero. Filmes do Van Damme, filmes do Nicolas Cage, quem mais? Não, mas isso aí é genérico, isso já é natureza. Não, mas o filme que eu escolhi pra trazer pra gente hoje aqui é um filme que, na minha história, assim, ele é bem importante, mas ele é bem ruimzinho, que é Transformers. Qual deles? O primeiro. Eu gosto do Todos são ruins, mas o primeiro é o menos ruim. Música do Transformers agora. Vocês gostam de Transformers ou só eu? Eu gosto. O primeiro, é o melhor que tem. Eu só vi o primeiro, mas eu gostei. Eu gosto de classificar o Transformers como um filme derrame cerebral, que você simplesmente precisa sentar na frente da TV, você não precisa pensar em nada, você precisa abrir o olho e ficar lá. Mano, mas depois que eu falei Ranger, teve robô gigante, eu tô lá. Isso é muito bom, cara. Você ter filme pra você poder não pensar é muito útil hoje em dia, cara. Você poder ficar de molho na frente da televisão vendo um filme, cara, isso é muito bom também. Você vê a rotina de 90% dos americanos. É necessário então, hoje em dia. Você tem tanta informação. Com certeza, imagina você chegar cansado do trabalho, depois você tomar no esporro do chefe, você quer simplesmente esquecer do mundo, você fala, não, agora eu vou sentar e assistir um, sei lá, um Almodóvar. Aham, cara, você não. Você se ninguém te sabe por isso, entendeu? Mas vocês acham que é bom, então, no Transformers? Cara, eu gosto. Primeiro, sim. Não, tô dizendo se gosta, tô dizendo se acha que é bom. Sim, é um filme bom. É bem feito, é divertido. Ele cumpre o objetivo dele, que é entreter e divertir. E exatamente. Quem não gosta. Concordo. Ah, então vê se me irrita no Transformers. Errado, então. Sabe o que me irrita no Transformers? Eu até gostaria muito desse filme se não fosse uma criatura. Shia LaBeouf. Eu tinha uma paixão por ele. Eu gostei dele no. Maninho no... também. Eu ainda tenho. Eu gostei dele naquele filme Ninfomania, que ficou legal. Eu ainda não vi. Eu também não. É bom, é muito bom. É família. Mas eu só vi a Megan Fox nesse filme, não vi quem mais tava lá. É. Transformers é ficção, né? Não é porque tem um bando de robô destruindo Manhattan e até o último prédio e não morre nenhuma pessoa nesse processo. É isso, porque isso não é ruim, né? É ruim o Shia LaBeouf. Não, né? O Shia LaBeouf tem um relacionamento com a Megan Fox. Isso é ficção. Não é um caos. Então o cara é taxativo, né? Pode crer. Se você for entrar nos comentários do filme, o Jerry Bruckheimer, que é o produtor, ele fala, não, é ficção por causa do Shia LaBeouf e é Megan Fox, cara. O robô é coadjuvante nessa história. Não, mas assim, o filme ele tem uma historinha bem fraquinha, tem umas atuações bem mais ou menos. Mas é que nem o Rodrigo falou, tem robô gigante se matando, então pronto. Diverte, e todos os filmes do Jerry Bruckheimer, eles divertem. Você não pode falar nenhum filme que o Jerry Bruckheimer tenha produzido, que você fala, putz, é chato. Não, Piratas do Caribe. Exemplo, rapidinho. Piratas do Caribe, É divertido, eu não tô falando que é um puta filme que vai ser lembrado nos anais da história por 100 anos. Não, cara, mas é um filme que diverte, é um filme que você fala... Beleza, eu vou ficar aqui na frente da TV durante uma hora e meia, vou ter um derrame cerebral e beleza, eu vou curtir do mesmo jeito. É a Michael Bayização do cinema, né, cara? Exatamente. Deixa eu dar só um outro exemplo aqui, rapidinho, cara, sobre fã de robô gigante. Tem um filme que eu sou apaixonado, que é o Gigante de Aço. Eu gosto. Junto o Wolverine e o Anakin Skywalker e robô gigante se batendo. Eu sempre choro no final, cara. Eu lamento, Rodrigo, mas ele não é filme merda, não. Não se encaixa aqui nesse programa. Cara, não, exato. Não é meu filme merda, tá longe de ser. É um filme que eu gosto muito. Mas é um filme pra colocar o cérebro de molho, assistir e divertir. E vai ter ele o 2? Ele encaixa como no Transformers. Falaram Oi? Falaram que ia ter o 2, não falaram? Eu espero que não. Eu espero que não, Lilian. Eu espero que não, concordo. Não, de sacanagem. É porque senão vão... Falar que esse filme é bom. Vocês são cara, é lindo. Eu choro no final toda vez que eu vejo. Cadê a internet do Wagner que não cai nessas horas? Você chora. Eu não vi esse filme, então eu não posso falar nada. Cara, eu tenho mano, robô gigante caindo na porrada. O que mais você quer? Anakin Skywalker, gente. É, Transformers é isso, cara. Assim, Matheus, pra você entender como que é a diferença entre Transformers e Gigantes de Aço. Em Transformers você tem o quê? Você tem Megan Fox. Certo. Você tem robôs, você tem umas lutas da hora, você tem uma trilha sonora do caralho. Tem uns carros muito loucos, avião, exatamente. Caminhão. Você tem a filmagem é muito louca, muito bem feita do Michael Bay, porque ele adora ficar girando a câmera, né, em qualquer projeção pra até você vomitar. Isso, agora, Gigantes de Aço, com dor de cabeça. Como que é o Gigantes de Aço? Você tira a Megan Fox, não tem nenhuma mulher bonita. Você coloca mais uns 30 mil Shia LaBeouf, um Logan com cara de retardado, que é o Hugh Jackman, na melhor forma, tonguice dele. E robôs que lutam como se fosse aquele joguinho da década de 80. Tem a Kate Lost, né? Mas peraí. Vocês sabem não tem a Megan Fox, mas tem a Kate. O Wagner é um babaca, ponto. Mas vocês sabem que o Transformers é um desenho dos anos 80, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, maninho. Duas palavras, Megan Fox. Acabou. Como é que chama o robô principal do Transformers? Pra vocês? Optimus Prime. Optimus não, Optimus ele chama Prime. Líder Optimus. No desenho, não é? Nos anos 80 chamava Líder Optimus. Eu não tenho culpa, cara. Eu não tenho culpa que você saiu de uma caverna dois segundos atrás, no túnel do tempo, no carro de volta do e lá se chamava. Aqui é Optimus Prime, cara. Amigo. Não, o pior que é isso, né? O desenho só foi criado pra criar brinquedo, né? Vocês sabem dessa história. Vender brinquedo, aham. Na verdade, eles já tinham a linha de brinquedo lançada no Japão, levar pros Estados Unidos, lançaram o desenho pra criar personalidade pra cada um dos robôs e vender mais. Isso que é massa, né, cara? Fizeram um filme de um desenho que era só pra vender brinquedo, uma história marromena e a gente gosta. E ficou foda, cara, ficou foda. Eu só não gosto das continuações, cara. Eu vou até o segundo Transformers. A partir do terceiro, cara, é uma desgraça sem fim. Eu só vi o primeiro. Vamos fechar então, uma cara, coisa? Quando um filme chega no terceiro, a probabilidade de dar em merda é bem grande. Verdade. É isso, cara. Jogos Mortais foi excelente até o 19º, cara. Caraca. O de Sexta-feira 13 também, né? Exatamente. Nossa, pesadelo senhora. Também. Hora do pesadelo, né? Jason não, cara, X. Jason X também é demais. Sabe por que eu gosto muito de Transformers, cara? O Wagner tava comentando aí que eu vou me casar mês que vem. E coincidentemente, a primeira vez que eu fiquei com a minha atual noiva foi assistindo Transformers. Que a gente. Oh, então, você viu que lindo, cara? Eu não posso falar muito. É possível, eu ia chegar no casamento. Calma, gente, falando de cada vez. Minha mente muito louca achou que a sua noiva ia chegar no casamento num Transformers. Ô, que ia ser da hora, cara. Tinha que ser desse último filme, um Tiranossauro no Transformers. Assim, né? Alguém tem um Bumblebee pra emprestar aí? Cara, ia ser muito foda, cara. Nossa, ia ser muito. Ela chegar, um robô gigante correndo. Não, o casamento é que vai ter que ser assim. Porra, não casa até conseguir um, velho. Eu dou o mesmo conselho. Eu tenho miniatura, serve? Eu já acharia muito foda ela chegar num Camaro. Não precisa nem transformar em Bumblebee o negócio. É uma ideia boa. Ah, mas dá ideia errada, né, cara? Não, chegar no Camaro dá uma ideia cara, muito foda, errada. Foda, foda é a ideia que ela escuta pro sertanejo, né, cara? Agora vamos ao Luciano. Luciano, você deve estar meio revoltadinho, meio bravinho. Fala pra mim o filme merda que você gosta. Cara, eu preparei duas... Que gigante de gato. Que sacanagem comigo aqui, né? Eu preparei duas listas. Uma dos filmes atuais, outra de filmes antigos, né? Pode falar tudo. Você tá em casa. Vai lá. Vamos começar com filmes antigos. Começar pé no peito. Beleza? Um Drink no Inferno. Ah, cara, é legal. Eu falei dele, não sei. Eu que vou editar essa porra e não vai pro ar, isso aí. Um Drink no Inferno é muito bom. Escute o Badzilla sobre o Drink no Inferno. Você está profanando este sagrado solo que é o podcast. Cara, do site. Cara, o filme, aquele, o final desse filme, mas ele é uma merda tão inacreditável que vira o melhor filme do ano, cara. O final é épico, na hora que sai a câmera subindo, os caminhões indo pra cada um pra um lado e mostra... Eu não tô falando desse final exatamente, tô falando da última cena não, cara. Mas sabe aquela parte da sessão da tarde em que volta do comercial e aparece que tem amarelo final assim na parte de baixo? Quando chega nessa contagem de tempo no Drink no Inferno, ele muda de gênero de uma maneira inacreditável, de um filme de ação super tenso, de sequestro, porra. Vamos lá. Cara, de onde o Tarantino tirou isso que ele faz em todo o filme dele, se não foi do Rodrigues? Eu não tô dizendo, cara, que esse final é uma merda, mas eu amo esse filme, não é possível, cara. Isso funciona muito bem. Tá, agora eu entendi, tu ama o filme, é verdade. Essa é a ideia do dia, eu esqueci o tema do podcast. Caraca, ai, gente. Caraca, que bagunça. O cara vai me crucificar, que se eu der três peguinhos, vocês me pegam numa cruz, né, fogo? Cara, eu tava mandando a Lili já ir atrás de vocês, dá uma surra, cara, aí, meu. Para longe. Não, manda brasa aí, ô Luciano, não, sem Luciano, mais interrupções. O Drink no Inferno. O Drink no Inferno, eles são dois filmes distintos em um só. Eu não consigo classificar como um filme só. Começa com uma ideia de dois irmãos que são bandidos violentos e bandidos fodas pra caramba, fazendo um sequestro de uma família e levando eles pra cruzar a fronteira com o México, que é uma tensão desgraçada, um é um pervertido do caralho, o outro é o cara mais fodão que tem. E assim, é uma tensão, essa parte inteira do filme, você fica, caraca, velho, onde isso vai dar? Isso vai terminar em merda? E aí eles param num ponto de encontro que é um... Eu não sei nem como descrever o lugar, que chama-se From Dusk to Dawn. Né? E tem um cara fazendo discurso do Pussy Pussy, nós temos todo tipo de vagina pequena, grande, média, velha, nova, chinesa. Cara, é sério. Ah, tu tá falando do. Pombinhas. Mano, eu vi ele em inglês, cara, e é... Tá falando do... Cara, é genial aquilo ali, cara. Você tá falando do bar lá, aquele cheiro? É, na entrada do Tito Twist. É a propaganda. Na hora que ele chega no Tito Twist, tem um host lá, que faz três personagens do filme, inclusive, que ele começa a anunciar, na tradução... Bobinhas pretas, bobinhas brancas, bobinhas coloridas, bobinhas pra todos os gostos. É, compre uma pombinha e leve por um centavo a segunda. Mas o esquema. Me corrija se eu estiver errado. É o nome do bar ou é o nome da banda que chama Satânico? Não, o nome do bar é From Dusk to Dawn. Não, seria o nome do anoitecer ao amanhecer. O bar, o filme chama From Dusk to Dawn. O bar chama Tit Twist. Ah, é verdade. E a banda chama Satânico, não é? Não, a Satânico Pandemônio é a... Como é que chama a gostosa do filme, velho? Salma Hayek. Isso, que meu irmão vai me bater por causa disso, que ele cita ela em todo o Badzilla, inclusive. é a Salma Hayek que é a Satânico Pandemônio. Caraca. É o nome da banda? Não. O nome da Satânico Pandemônio é a Salma Hayek. O filme segue... Nesse clima de tensão, de sequestro, de ação, até chegar nessa porcaria desse bar, onde acontece o melhor show de striptease que eu já vi no cinema. E aí, de repente, todas as pessoas que trabalham no bar são vampiros e começam a atacar e muda completamente o filme pra um terror trash inacreditável. Muito foda! Não, tipo, muito foda. Voltando a falar, a banda é muito boa. É foda. Lá. Que aí, de repente, eles estão tocando com os instrumentos que tem um monte de tripa pendurada. Eu era foder. Caraca, mas é sério, ele vira um terror trash do tipo mais trash possível. Tem um cara assim que abaixa a calça dele e ele usa no lugar da cueca uma arma bizarríssima. Tá atirando no seu. Caraca, Sex Machine. O nome dele é Sex Machine. Ele é muito foda, velho. Nós temos que fazer uma discussão com o Badzilla, como é que ele aciona aquela arma. Olha, eu vou te falar uma ele coisa. Ele dispara bem o A gente podia passar pro próximo filme do Luciano, né? Em vez de discutir isso. Sabe como é que é, né? Yeah. Old School esse. Crocodilo Dundee. Sessão da tarde. Crocodilo Dundee não é ruim, cara. É. Cara, Crocodilo Dundee é um filme péssimo, mas tão péssimo que é maravilhoso. Não, a parte que o cara vai querer assaltar ele com canivete, ele vira pro cara e fala, isso é uma faca. Aí ele puxa uma peixeira de 45 centímetros. Isso é uma faca. E o cara sai correndo, ele sai correndo. Caraca, cara, mano. Essa cena é tão épica que o nosso Didi Mocó copiou ela num dos filmes dele, né? Vocês lembram disso? Eu já ressaltei isso várias vezes, eu vou ressaltar de novo. Xuxa e Didi, eu acho dois babacas a nível 100. E vocês não podem citar eles nos podcasts, porque eu odeio eles mortalmente, cara. Didi, ele é um dos personagens fantásticos do cinema. Todos. Pô, Lua de Cristal, deixa cara. Deixa apagar a Lua de Cristal aqui da Lua minha Lua de Cristal, que me passou. Faz de mim, estrela. Sérgio Malandro. Não, cara, Sérgio Malandro como príncipe, cara. Como? Ah, não tem como, gente. Sérgio o príncipe do filme, cara. Cavalo saindo da ponte. Aquela moto, aquela mobilete virando cavalo branco é sensacional. Cara, nunca vai existir um príncipe como o Sérgio Malandro, cara. Nunca, jamais. Ninguém me tira da cabeça que a Xuxa fez um pacto com o demônio, cara. Ninguém. Ela toma Monange, cara. Last night these two bouncers and one room's alright. The other one's a scary and his way or no way. Totalitarian, he's got no time for you. Looking or breathing, how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you. And there's no way you can say behind the go through. Tem uma cena lá que um traveco passa uma cantada no Crocodilo Dundee numa festa em Nova York, né? Que aí a galera diz, olha, esse cara aí, isso não é uma mulher não, isso é um homem. E ele vai lá e mete a mão, né, nas partes baixas do cara. Ele diz, eita, homem mesmo, olha só. E aí vem uma velhota falar com ele, e ele mete a mão na prochasca dela direto assim. Ah, não, é mulher mesmo, cara. Mete a mão aonde? Na prochasca. Repete o termo que eu vou procurar aqui no Google, peraí. Prochasca. Que prochasca. É russo. É com um CH ou SH? Ou SCH? Pô, SCH, é. Prochasca. Aconteceu parecido comigo. Imagina. Lá em Brasília, num show do Raimundo. mas o cara descobriu que eu era um homem. Caraca, cara, pô, foi verdade, que cara. Caraca, que foi é isso? Sério, foi verdade. Ele que, na verdade, deixa aqui. Luciano, e um filme que você odeia mortalmente, cara, que você colocou os seus olhos e ouvidos e falou, mano, que merda é essa? Eu odeio ele. Mano, ontem mesmo, Eu Sou o Número 4. Puta que me pariu, cara. Ah, é um filme do caralho isso aí, cara. É um filme do caralho. Caraca, vontade, sei lá, de arrancar os meus olhos por ter visto aquela desgraça daquele filme. Eu não assisti. Pega Crepúsculo, certo? Bota Alienígena, tira Vampiro, tá? Bota o cara, putz, não, tô muito abrindo. E o cachorrinho que vira o um monstro lá, não é? O cachorro salva o filme, mentira, não salva não, mas... Eu tinha entendido que era um filme bom que você odiava, alguma coisa assim. Não, foi o Wagner que disse qual é o filme que você odeia. Não, só tem que odiar. Foda-se se é bom. Foda-se se é bom, entendi. É. Odeio? Eu não odeio filme bom, cara, só pra constar aqui. Não, é que eu tinha achado que era uma coisa meio inversa, tipo assim, você gostou de um filme ruim e odiou um filme bom, entendeu? Mas foda-se, tô viajando. Não, ele tem que falar um filme bom, eu odiei, cara. Então, ele tem que falar um filme que todo mundo, pelo menos assim, a grande maioria acha uma merda e ele tem vergonha de dizer que gosta. Sim. E tem um filme que ele tem que falar que ele odeia, apesar da opinião alheia. Se as pessoas gostam bem, se não gostam, amém, entendeu? Entendi. Amanhecer, parte 2. Não, Amanhecer, não, calma, que isso aí tá guardado. Tá guardado. Ah, isso vai chegar no ápice do podcast. Existe uma tradição desde o primeiro podcast montada pelo grupo original. A iniciativa Vingadores Original aqui. O Matheus, ele é um deles. A gente leva isso com o maior orgulho e a gente já tem já uma meia dúzia de inimigo aí querendo matar a gente por causa disso. E hoje a gente vai ressaltar um pouquinho mais pra dar uma reforçada nesse filme. Não vi e não gostei. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. A gente mede a nossa fama de acordo com o tanto de haters que a gente tem. Exatamente. Oh, deixa eu falar, tem um complô contra mim, porque o Wagner me perguntou qual era o filme que eu odeio. Não, eu tô só dando uma picada. Mas o meu também passou em branco, a gente fala tudo no final e fode a porra toda. Vai lá, Matheus. Não, manda ver, segue em frente. Matheus. Eu. O que você odeia? Cara, como eu tava viajando a maionese aqui, eu escolhi Quero Ser John Malkovich. Eu odeio esse filme, velho. Eu odeio esse filme. Todo o meu coração, sensacional, velho. Sensacional. Por quê? Cara, tipo assim, eu fui ver ele meio perdido, assim. Não li nada, não vi trailer, não vi nada. Só me falaram assim, uma comédia, vê lá que você vai curtir. Comédia? Beleza. John Malkovich é uma comédia. É uma comédia? Sim. Não é, cara. Sim, vocês querem que eu passe pra vocês aqui o link na internet? Cara, mas não combina com a internet. Cara, eu não consigo ver se é uma comédia, não. Era a única coisa que eu sabia, que era uma comédia. Foi o único que falaram pra mim. Não, você não riu, ponto. Você odeia, ponto. Exatamente, por isso que eu odiei. A porra do filme não é uma comédia. Pessoal, pois então. Vamos começar com o início. Quem que quer realmente ser John Malkovich? Pois é. Quem the fuck is John Malkovich, cara? Quem que é o John Malkovich? Wikipedia, gênero, comédia. Não. Vocês querem que eu passe o link? Cara, olha a referência, tu tem referência da Wikipedia, você tá de sacanagem. Cara, tá escrito na capa do filme, você quer que eu pegue a capa do filme pra trazer aqui? Isso olha na cara dele, Matheus. Isso é o mesmo, velho. É só o mais fácil que eu achei na internet, mas pra procurar em qualquer site tem. É que a pessoa que fez a capa do filme, a direção de arte, não chegou a assistir. Fez direto, ó, faz essa porcaria aí. Tem um cara careca, é comédia. Tipo assim, os produtores do filme estão errados. Né? Ah, vocês vão entrar numa discussão tri agora. Cara, sério, eu odiei demais esse filme. Eu não ri um minuto desse filme. Não é comédia! Então, mas me venderam errado, né? Fala aí, Wagner. Cara, você tem noção que o Luciano tá defensiva, cara? Todos os podcasts, o pessoal que ouve a gente sabe disso. Que a gente vem trazer algum tema, a gente fala mal de algum filme, a gente acaba conseguindo mudar a opinião do Luciano. O Luciano às vezes leva aquele amor pra aquele filme desde a infância. Tenra dele, quando ele é inocente, ele é puro. E ele vem pro nosso podcast e ele descobre que tudo que ele gostava era uma mentira. E ele odeia. Isso não, viu? E eu acho que o John Malkovich é um mais um, entendeu? E ele tá tentando defender a infância dele, só isso, cara. Você não pode julgar o Luciano por isso. Pois é. Caraca. Vocês que gostaram desse filme, me explica o que tem de bom nessa merda desse filme. Eu não gostei. Eu não gostei. Se se algum dia eu tomar um negócio de LSD, eu tenho certeza que vai ser aquilo ali que eu vou ver, cara. Bah, cara, cara, se tivesse um falado há 3 semanas cara atrás... Fala aí, Rodrigo. Tem um portal pra parar na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa é o John Malkovich, que é um cara louco e retardado. O filme é uma merda, desculpa, tá certo, é uma bosta. Já tá certo, cara. Eu tô tentando lembrar dele que agora é uma bosta. Eu gosto dele com os retardados. Cara, o John Malkovich entra no cérebro do John Malkovich, velho. Ouvintes tênis verde jogando pedra na cara. Mas você acha Inception bom? Não, Inception é massa. Então, Inception é massa. Qual que é a diferença? Igor, eu vou bater em você por ter comparado Inception com o John Malkovich, cara. Tá de sacanagem. Nada a ver. Ouvintes, tênis verde, por favor, se levantem contra essa galera. Você, Luciano, defenda aí. Vai lá. Caraca, é um filme totalmente conceitual. É uma comédia, cara. É um filme todo de conceito, a filosofia que tá implícita ali, sabe? O acesso à mente das pessoas, a forma como a mente do cara pode ser ocupada e o conceito de ele entrar na própria cabeça e ver o verso dele daquele ponto. É um filme tá de conceito. Muito perto do microfone, Luciano. Ô, Luciano, era é isso uma comédia, que eu queria ter Luciano. Dito, tá? Deixa claro, eu queria ter falado isso que ele falou perto do microfone. Eu queria ter falado isso. Mais longe um pouquinho do microfone, mas eu queria ter falado isso. Maninho, agora é você, cara. Vou dar um pouco, deixar odeio. Deixar um pouco o Luciano em paz, senão ele vai odiar a gente mortalmente por destruir os filmes que ele gosta. Chama Terra dos Mortos. Não vi. Nossa, cara, você não tá me falando daquela merda daquele filme com o Simon Baker, o cara do The Mentalist, que tem o Mata Defunto, não, né? É do George A. Romero. Não, do Romero também. Ah, o Romero não. O cara é foda, mas eu digo que ele fez. Eu mandei a capa do filme. É uma bosta. É uma bosta sem tamanho. Exatamente, Jogos cara. Essa merda desse filme. Pô, não vi esse filme, cara. Não veja. É o que eu indiquei? Não veja. É, o Terra dos Mortos eu não vi. Não veja, é uma bosta. Ah, eu vi. Conte-me eu vi. Mais, Lilian. Eu acho que eu vi. Qual que é a história desse filme? Cara, é um filme de zumbi, como qualquer outro, só que os zumbis eles começam a ficar inteligentes. O cara a parte mais clássica dela. O cara é um frentista, cara. Que é isso mesmo. O cara passa de um sindicato de uma empresa. Ele começa a mover todo mundo do sindicato contra os patrões, cara. Tem um prédio no meio do nada, numa cidade destruída, onde tem só a alta burguesia. Quem tem dinheiro paga pra poder ter aquele pequeno pedaço de civilização ali no mundo que já não tem mais nada. E a galera zumbi começa a aprender, cara. Tipo, como fazer sistema tático operacional do BOPE pra poder invadir o bagulho. Algo assim. Mas aí até parece legal, cara. Ótimo! Pra te ver que trilha que é. Vai, Matheus, vai assistir essa bosta. Eu disse que parece, não falei que é. Só parece. Então eu vou falar pra você que tá mais legal do que John Malkovich. Tudo é melhor que aqui. Ah, vai a merda, velho. Eu já briguei muito, eu não vou me levantar pra defender o Romero, mas o Romero é foda, cara, por favor. Não, Romero é fantástico, mas esse filme é uma bosta, Luciano, sai de foda, comigo. Maninho. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you. Minha querida Lili, agora é você. Fala um filme que você acha fantástico, apesar de ser uma merda generalizada. E a gente sabe que filme você vai falar. Tipo, eu tô não fingindo que eu não sei, entendeu? Eu tô, tipo... Na edição eu vou botar um... Oh! Eu não ia falar desse filme, sei lá, eu ia... falar de outro, ia falar do Chuck. Não, e o Chuck é trinho perto desse. Chuck não é ruim. Chuck é um mito. Ridículo, é ridículo, mas eu gosto, sabe? Eu gosto. Gente, velho, o Chuck é porque é assassino, não, né? É, ele é. Ele é. Ele é noivo. É ótimo. Gente, é ridículo. E eu morria de medo quando criança. Eu amo o Chuck, cara. Os filmes do Chuck. Eu decorei o ritual pra poder exorcizar o Chuck. Vocês não falam mal da Dilma, hein? Lilian, tem uma só. Eu assisti a semana passada o Brinquedo Assassino e tem uma cena que salva o filme inteiro. Uma cena que é fantástica, né? Do primeiro filme? O boneco está preso na lareira, você lembra disso? Aham. Uhum. O boneco está preso na lareira, cara, parecendo uma boneca possuída pelo Exu Caveira, sei lá. Ele sai cheio de fogo. Não é? É, sei lá, o nome do moleque, Vini, uma coisa assim. É. Jimmy, lembra, Jimmy? Amigos para sempre, amigos até o fim. Aí o Pirralha vira pra ele e diz: esse é o fim, amigo. Toca fogo no boneco. Ah, não, cara, você tá pegando fraco. Assistam A Noiva de Chuck. A cena fantástica. Cara. A cena fantástica onde ele e romântico, a Gertilli, boneca, ela vira uma boneca, os dois vão ter relações e ela fica preocupada de preservativo. Ele fala: porra, eu sou todo de borracha. Mas que barba. Olha, se você, se eu não me engano muito, o próximo filme depois desse é O Filho de Chuck. Que é pior do que A Noiva do Chuck. Que consegue ser pior. Porque aquele boneco eu não sabia se ele era menino ou se ele era menina. E até hoje. Até hoje, não fica. Eu não lembro. Vocês lembram se no final falou se era menino ou se era menina? Então, e o era legal era um que era uma boneco, família extremamente equilibrada, cara. Uma família muito equilibrada, porque o pai dele era o Chuck, a mãe era a Jennifer Tilly. Cada um queria mudar o sexo do menino. A mãe queria que ele fosse menina, e o Chuck queria que ele fosse menino. E toda vez que ele fazia alguma coisa que o Chuck não gostava, o pai dele fazia um bullying com ele inacreditável, assim, a ponto de o garoto simplesmente querer se matar. E tinha algumas cenas do filme que... De fato, cara, se você for parar pra pensar, que bosta de filme mesmo. É uma merda, cara. Consegue ser pior do que os primeiros. Porque eles até, tipo assim, meio que pararam com essa coisa de matar e tal. Ela queria educar ele de outra forma. Só que o pai, o Chuck, queria que ele continuasse matando. Que nem ele e tal. Gente, é uma bosta. Consegue ser pior do que os primeiros. Mas só que recentemente eu vi o primeiro. Aí eu falei, cara, como é que eu tinha medo daquilo? Como? Mas tu passava na Globo, Chuck, não passava? Mas eu tenho. Passava muito no SBT também, à noite. É, aí eu lembro que era moleque e falava assim, pô, você tem medo desse filme? Tipo assim, né? Sou fodão. Outro tempo. Quem tem medo desse filme, né? Tipo, molequinho de 10 anos falando isso, ligado? Como admitir que antigamente era mais fácil assustar, né? É. Lili, só pra constar, esse é o filme que você gosta, apesar de todo mundo odiar? É. Tu quer do Chuck? Não, pera lá. Fugiu do tema aí, hein? Fugiu do tema. Eu acho que fugiu da pauta, Lili. Não. Não tem problema, a gente volta com a pauta logo depois aqui, na hora que eu vou falar. E o que você odeia, Lili? O Chuck gosta. O Crepúsculo eu também gosto, né? É vergonhoso, você quer dividir isso. Sério, você gosta, cara? Lilia, eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma menina, porque no nosso primeiro podcast só tinha homem aqui. A Cássia foi entrar só, acho que no segundo ou no terceiro, né, Matheus? Foi um pouquinho depois. Foi no segundo. Foi no segundo, né? Desculpa aí, Cássia, eu sei que você não tá aqui, mas você vai me bater em mim depois. E a gente tava apenas entre homens aqui e a gente resolveu dar nossa opinião humilde sobre essa produção cinematográfica tão polêmica. E eu nunca tive a oportunidade de chegar pra uma mulher e falar, por quê? Exatamente. Eu gostei do filme porque eu li os livros primeiro. O livro também. Hoje em dia eu vejo que é uma bosta também. Só que na época eu tinha 15, 16 anos e pra mim aquilo foi maravilhoso, sabe? Foi o príncipe da minha vida. O Chuck? Não, Sérgio Malandro. Chuck também, mentira. Edward. Pelo menos o Chuck é homem de verdade, né? É, mais homem do que o Edward, exatamente. Pra mim, Sérgio Malandro é o príncipe da sua vida, hein? Ô, louco. Deus me livre. Aí, aquela coisa de menina bobinha, né? Aí eu gostei, me identifiquei com a personagem, que era trouxa, que nem eu. Ô, louco. Sério, cara. Porque é aquela menina tímida, tipo, na escola. Crepúsculo foge um pouquinho porque ela chega na escola, uma garota tosca, tímida, e todos os garotos gostam dela, não sei como. Isso daí é a maior mentira do filme. Não é nem ele, o fato dele brilhar. Isso é a maior mentira, porque nunca aconteceu comigo, entendeu? E eu sou tipo a Bela. E eu sonhava com aquilo, né? Ah, vai acontecer comigo também, que não sei o quê. Não, meninas, não acontece. Não, deixa eu entender uma coisa, Lilian. Se a história do Crepúsculo era quase semelhante à sua, quer dizer então que o seu noivo brilha? Se ele está no sol? Ele vira lobinho, não. Eu senti um pouco de tristeza na tua voz. Tu quer um abraço? tu era zoada na escola ali? Não, assim, não aquele nível de ai, bullying, não sei o que. Mas tipo, é aquela coisa, né? Ai, eu quero um namorado, que não sei o que. Tu não tinha um namorado na escola? Não. Não. É porque eu era muito tímida. Eu sou igual o Raj do The Big Bang Theory. Eu não conseguia falar com os meninos. Entendeu? Mesmo porque todos os meninos da sua escola devem ser frouxos pra caramba, porque o certo é o menino falar com você, né? Não você é teu menino falar, né? E aí, tem jeito? Exatamente, ainda tinha isso. O Wagner é menino, não, velho. O Wagner é uma anja. O Wagner traçou todos do ensino médio. Eu tenho um passado negro. Eu tenho um passado muito negro, que eu não gosto de falar. Afrodescendente, passado afrodescendente. Passado cultista. Histórias para um outro podcast, mano. É, deixa a gente botar o podcast. Volta ao assunto que eu tô começando a ficar com vergonha. Vai lá. É, deixa teu namorado ouvir. Não, pode ouvir isso. Ela vai ser apagada esse arquivo a partir de agora. Foi só pra concluir nosso tema. Romance. Extremamente esculhambado sobre. O tema era pra ser como então. A intenção era exatamente essa, falar um bando de merda sem nenhum tipo de coerência. Eu posso constar que o filme merda que eu mais gosto é Crepúsculo, não tô brincando. É Cruzado. Eu sabia. Como a gente saiu muito rápido do Crepúsculo também, né? É verdade, calma, né, calma que eu vou voltar agora. Tô em toda uma continuidade agora. Eu gosto muito do Cruzada, do Ridley Scott. É um filme merda sobre Idade Média, Orlando Bloom. E só ter Orlando Bloom você já entende que é uma merda. É uma bosta. Ele é o Megamente. É muito merda. É muito ruim esse filme. E eu odeio mortalmente Crepúsculo. Pera aí, Wagner, mas por que você gosta de Cruzadas, cara? Não gosto de Cruzada porque eu sou Ridley Scott. Eu gosto de história, eu gosto de Idade Média. Não gosto do Orlando. Mas a história sobre a tomada de Jerusalém é um tema que geralmente você não vê. Você geralmente vê Grécia. O filme cagou na história. Não necessariamente, só a parte do Orlando Bloom entrando na história, né? Mas a tomada de Jerusalém pelo Saladino, isso tudo realmente aconteceu. Só não teve aquele ferreiro que virou um cavaleiro MacGyver. O Orlando Bloom não tava lá, isso que tu quer dizer. Exatamente, todo mundo morreu quando o Saladino invadiu. Daquele ponto pra frente você entende assim. Entendi. E é muito bem feito, assim. Eu gosto da trilha sonora do filme do Ridley Scott, eu gosto da fotografia que ele usa, eu gosto do... Enfim, de tudo, assim. E tem a Ava Green também, que ajuda muito também. Em todos os sentidos. Tem, ela é a princesa de Jerusalém lá. Vocês sabiam que aquele cara, você lembra do Rei Leproso? Que ficou usando esse cara? Não. Alguém assistiu Cruzada? Eu não lembro. Não. Eu assisti ela na escola e não lembro muita coisa. Aula de quê? O rei de Jerusalém lá, ele era doente, tinha uma máscara, usava uma máscara, porque ele tinha uma doença da lepra e tudo mais. E ele acaba morrendo depois, o rei. Enfim, depois vocês olham. Aquele rei, na verdade, era o Edward Norton. Depois de muito tempo, cara. E o cara dá um chute. Eu morri sem saber. Ele usando máscara, fingindo que é leproso e você não vendo nenhuma parte do rosto dele, ele é melhor ator do que o Orlando Bloom fazendo o filme inteirinho. Isso é sensacional, cara. E tem o Jeremy Irons também, que eu acho ele pra caramba. Pra mim, o Djokovic queria ser o Jeremy Irons e não conseguiu. E também o Liam também. Grande leonista também tá lá no filme. Eu acho também ele um puta de um ator, assim. E eu tenho vergonha de dizer, né? Eu tô aqui nessa roda pra poder desabafar meus sentimentos, mas. Olá, Wagner! E eu tô enrolando isso aqui, vamos voltar direto ao assunto que interessa. Eu acho que também, né? Perdeu muito tempo num filme que ninguém nem assistiu. Monólogo. Vamos ao ápice. O que é o filme que eu odeio? Eu odeio o filme chamado Crepúsculo. Eu odeio a Stephenie Meyer e tudo que ela representa. Por quê? Quem é Stephenie Meyer? Stephenie Meyer é a gordinha que sofreu bullying, que resolveu escrever um monte de livro mentiroso sobre vampiro que brilha no escuro e uma garota que pega... Brilha. Resumindo. O Wagner sempre comenta em todo podcast. Ele sempre lembra da Stephanie Meyer. Ah, sim. É Stephanie Meyer. Sempre lembra. Tipo, a Stephanie Meyer tá pro Wagner o que o Stephen King tá pro Luciano. A diferença é que. Eu não, no Band of Brothers eu não falei dela, eu falei. Eu acho que você falou, cara. Ela é tipo a Adele dos livros, é isso? Nossa! Que comparação! Mas ela tá meio esquecida. Ah, tu falou, né, que ela era gorda, eu tô vendo aqui, ela não é gorda. Ela tem uma cabeça gigante. É, ela tá, é tipo cônicos cômicos, ela é tipo assim. Só que na verdade. Ah, aqui, ó. Deixa eu arranjar um inimigo. Acho que todo mundo entende por que eu odeio ela e toda a franquia dela. Não é por causa. Você assistiu Crepúsculo ou não? Eu assisti tudo. Nossa. Primeiro eu vou assistir pra dizer que é ruim. Vocês não viram? O Matheus não viu, né? Eu não vi e não gostei. Deixa eu arranjar uns inimigos aqui. Deixa eu defender Crepúsculo. Ah não. Quem chamou esse cara aqui, velho? Eu vou jogar uma praga no Matheus. Tem alguém que tá cortando o cabelo, vocês estão ouvindo a maquininha? Mano, o problema de Crepúsculo é que foi escrito pra adolescente, cara. Porque ele é basicamente o seguinte: pega os X-Men, transforma tudo em vampiro e joga pra brigar. Se não fosse pra criança, se fosse adolescente, Luciano, fosse assim, Luciano, seria genial. Eu vou ter que ir pra Pernambuco batendo os caras. Você comprou o X-Men com Crepúsculo, cara. Veja só. Ser Invisível foi escrito pra adolescente e é excelente, cara. Mas olha só, a ideia de Crepúsculo, se tivesse dado para a Marvel, teria sido genial. Se tivesse dado pra Marvel, olha, pega esses X-Men tudinho e transforma tudo em vampiro. Ia ser uma história do caralho, cara. Eu vou bater em você, Não ia, cara. A Marvel Zombies, em que todos a galera da Marvel virou zumbi, é genial. Então a Marvel Vampiro também seria genial. And she won't be surprised that she won't be shocked when she's pressed the star after she's pressed the lock and there's verse and chapter sat in her inbox and all that it says is that you've drank a lot and you should bear that in mind tonight, bear that in mind, yeah, you should bear that in mind tonight, bear that in mind. You can pour your heart out, put a reason in one block or will you send her after 9 o'clock? Pessoal, vamos concluir aqui o processo de podcast. Então, voltando a falar do Crepúsculo, daquela merda. Vamos lá. Não, eu já falei tudo que tinha pra falar pro Crepúsculo. Acho que já desabafei. Matheus, tem alguma coisa pra falar do Crepúsculo? Assim, alguma outra nesga que você ainda tem guardado no seu coração? Eu já falei duas vezes, mas eu falo de novo. Não vi e não gostei. Alô? Ah, gente. Mas você entende, né, Lina? Porque 99,9% dos homens... Não gosta. É, não gosta. É, porque é aquela coisa. É feito pra. Não, é feito pra mulher. Isso aí é uma opinião errada. É porque a Stephanie Meyer pegou 300 anos de história de vampiro e ela destruiu em 5 livros. É. Desculpa, alguém vai cortar isso que eu vou falar agora. É feito pra bicha. Alguém há de cortar isso na edição, mas é um filme feito pra bicha. Luciano, defenda, né? Luciano. Não, é verdade. Mandei os processos pra contato@bedzilla.com.br. Todo sempre. Eu defendi a ideia, não defendi a obra, não. Ah, mas você não falou que é bom. Não, o que você falou? Eu defendi a ideia. Ele falou se você mandasse. A Stephanie Meyer é bonita, que dava um caldo. Foi o que ele falou. Nossa, Maninho, do jeito que você tá na seca, tu traçava até ela. Mas, não tem dúvidas. Maninho, você pegava Bela, Maninho? Ela tem cara de tédio. Mano, você pegava a Bela? Responde, cara. Não pegaria, ela tem cara de tédio. Eu pegaria ela no On The Road, vocês viram On The Road? Ah, que ela é stripper, né? Não é bem stripper, mas... Pegava também, né? Desculpa, não, eu pegava ela no On The Road. Limite. Como é que é? Descobrimos que o Maninho tem um limite. É, o tédio não me anima, vocês sabem, né? Eu confundi o filme, não é stripper não, gente. Eu confundi. É porque tem um filme que ela faz que ela é stripper. Aí eu... Ah, tem um outro filme também que ela faz daquela banda punk. Como que era? Aquela... The Runaways. É. Isso mesmo. O que ela faz que é uma stripper é o Corações Perdidos, Corações Partidos, uma coisa assim. É, o cara que fez os Sopranos. O cara perde a falar a levada da breca. Deixa eu ver. Nossa! Tem o Into the Wild também, né? Que ela leva um toco do rapaz lá, não, né? Não profane na natureza selvagem. Into the Wild, ela leva o toco? É, ela quer dar pro cara lá, o cara não pega ela. Ele é vai igual pra natureza. Aí, tá vendo que bosta que é? É o destino dela, cara. Nem o destino dela é o maninho quer pegar ela. Pessoal, entendam o conceito da natureza selvagem. O garoto preferiu morrer envenenado por inanição no Alasca do que pegar essa menina. Essa é a minha. O Ed Vedder falou isso, o Champagne falou isso, aquele garoto falou isso. Eu vou pro Alasca, eu não quero você, eu prefiro morrer lá. Desculpa. Ela até tentou, não, eu vou com você. Não, eu vou não. Pra ficar longe de você. Eu prefiro a minha mão. Acontece isso, assim. Se vocês verem assim, não sei se vocês já viram. É, o Wagner já viu, né? Então, aí no primeiro acontece isso também, que ela quer porque quer, mas o Edward tem medo de matar ela. Porque ela tá louca pra apanhar não, e não tem ninguém pra bater. Nem vem. Não tem medo de matar ela, não, porque ele fica com essa história, só depois do casamento eu como você. Não vem com essa, não. Não, mas é aquela assim, coisa. Eu tô atleta de Cristo, eu tô entendendo. Maninha. Calma aí, que eu quero fazer uma pergunta muito importante pra Lilian. Uma pergunta que vai mudar assim, os alicerces da minha opinião com relação ao Crepúsculo. Se você conseguir me explicar essa cena de uma forma coerente, talvez eu não odeie tanto o Crepúsculo. Tem que valer mais que isso. Calma aí, você vai entender. Aquela cena em que a Bella tá no meio de uma montanha, cercada de lobos, fedendo a cachorro molhado. E o. Basicamente, o Edward, o viadinho que brilha lá, a Tinkerbell, no primeiro filme ele arranca uma árvore com uma mão pra mostrar como ele era foda e ostentação, certo? Ah, é. Lembra? Ela tá morrendo de frio naquele outro filme que eu não faço a menor ideia qual que é, o segundo, terceiro, quarto. Fodei, caguei pra isso. E ela tá morrendo de frio. Ao invés dele arrancar uma árvore, fazer uma fogueira, alguma coisa, ele vai até o nêmese dele, o cara que tá querendo comer a namorada dele, e fala, eu quero que você durma de conchinha com essa puta. Eu não vou ficar feliz de ver você dormindo do lado dela, como eu vou sentar do ladinho, de conchinha, e falar, se você não fosse de uma raça diferente, nós poderíamos ser amigos. Não, olha só. Explica. Ficou boa essa imitação aí, cara. Ficou legal. Obrigado. O Edward, tipo assim, ele é tão babaca ao ponto de deixar, né, ele lá, o lobo, encoxar a mulher dele só pra ela não morrer de frio. Tem, até no... Quem nunca, né? Quem nunca? Super comum. Então, essa parte não dá pra me justificar, argumentar alguma coisa, porque... Ah, ele não podia fazer fogo, porque a galera saber que ela tava ali, eles podem tirar fumaça de lobo. É, isso daí... Ah, e realmente uma matilha de 30 mil lobos no meio de um campo de planície, né, realmente não chama a porra da atenção mesmo, então, né? Os outros estavam exatamente pra chamar a atenção deles longe dela. Ela tava separada de todo mundo ali, em um lugar que ela não chamasse a atenção, em que o cheiro fosse perto. Luciano assistiu o filme. E ela iria morrer, Luciano, né? Porque Luciano, tava muito frio. Isso, eu tô ouvindo que você tá defendendo o Crepúsculo, cara. Eu vou bater. Eu tô descrevendo a cena porque eu quero ver você elogiar, cara. Cara. Elogiar, cara? Como assim? Eu quero ver ele elogiar Crepúsculo. Minha meta era destruir o mundo RG. Agora é fazer o Wagner Crepúsculo. Luciano, eu tenho duas palavras. Foi de graça isso, hein? Luciano, eu tenho duas palavras. Sério? Desnecessário. Foi desnecessário isso. Vou mandar lá pra Bahia lá os negócios das namoradas lá. A Bahia! Vou mandar pra Bahia das namoradas, tu vai ver só. Qual cidade que eu falei que ia mandar, que eu não lembro? Fortaleza, isso aí. Qualquer cidade do Nordeste, ou Ipueiras, quando minha mãe nasceu. Paraíba, mandar pra Paraíba, né? É, vou mandar pro Acre, tu vai ver. Aí não existe, cara. E aí, terminou a bagunça? Gente, eu não falei o que eu odeio. Deixa a Lilian falar, pelo amor de Deus. Ah, pô, desculpa, Lilian, vou botar tempo mudo aqui pra eu não te atrapalhar, porque... Não, tudo bem. Então, aí eu falei do Chuck e do Crepúsculo, que é os que eu gosto. E um que eu odeio com todas as minhas forças, que eu vi aquela merda, perdi meu tempo, eu nem consegui ver até o final. Sharknado. Nossa, que caraca! Merda. É, vocês viram? Eu me recusei. Claro. Eu me recusei, cara. Esse tem coisa que a minha idade não permite mais, não. Do século XXI. Eu não tenho nem idade nem peso pra isso, mas não. Não, mesmo. Eu sou velho e sou gordo de coisa. Não... É fantástico o filme, vocês estão de brincadeira comigo. em que lugar do mundo você vai ver um tornado rodeado de, sei lá o quê? Eu acho que era tudo tubarão, né? Não tem? Tubarão, aham. Uhum. Tubarão. Mas é ridículo. Meu Deus, os efeitos... Vai matar todos eles. O cara simplesmente... Nossa, os efeitos parecia que... Nossa, do tempo... Nem anos... Sei lá, anos 70, vai. Mas, cara, horrível. Não tem comparação. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu nunca vou ver um filme. Você chegou a ver aquela cena em que o cara entra com uma motosserra na boca do tubarão e sai pro outro lado? E sai. Ele simplesmente sai de dentro do tubarão. Nada, não aconteceu nada, né? Gente, é ridículo. Nunca vi um filme desse. Ah, eu sei que é irrelevante, mas qual é a história desse filme, gente? Minha história, cara, é um tornado, tubarão voando, o cara do Barrados vem com uma terra e mata tudo. Não, mas por que tem um tornado de tubarão? Não tem motivo? Não tem explicação. Cara, você vê algum motivo pra isso? Você consegue explicar? Sei lá, cara. Passou pela água onde simplesmente, tinha simplesmente, pelo mesmo motivo que o Luciano assistiu um monte de filme de zumbi. É a mesma coisa. Pra mim é o mesmo nível de eu quero ser John Malkovich, cara. Mesma coisa. É isso aí. Uhum. Caraca, não, não, não, não compara, não compara. Gente, obrigado, aquele abraço, tchau, tchau. E agora a nossa conclusão do podcast. Eu gostaria que todos vocês pudessem uma indicação. Eu queria agradecer. É muito pra alguém me perguntar que filme que eu não gostei, filme que eu gostei. Eu não participei do podcast, valeu. É, porque tu é novato, cara. A gente fez pra te esculhambar, mas... Porra, valeu. Eu tô acordado até essa hora. Conseguiram, né? Eu amanhã, né? 7 valeu. Horas da manhã. Pode falar. Pergunta pra ele, vai. Agora. Vai, quer um abraço? Vai, fala. Quero, Fares. Você vai me dar? Promete. Ô, louco... Desculpa, o Wagner já não precisa mais namorar. Desculpa, Wagner, eu ofendi, desculpa. Ou o Wagner caiu. O Wagner caiu, ficou envergonhado. Não, tô fingindo que eu caí só pra ver como que vocês falarem mal de mim depois disso. Ah, tá. Não, eu tô com uma janela aberta com cada um pra falar mal de ti aqui. É verdade, Wagner. Pergunta pra ele aí, Wagner. Eu ia perguntar já pra esse Wagner, não onde, cara? Desculpa, cortou, perdão. Fala aí, cara. O quê? Fala o quê, caralho? Se o filme você não gostou, falei, verdão. Que conversa de louco. Tranquilo, cara. Cara, chega pra mim e fala. Muito obrigado por não perguntar pra mim que filme que eu não gostei. Eu falei, desculpa, cara. Então, fala aí. Fala aqui. Vocês estão loucos, porra? Pô, eu tô. Eu bebi pra caralho até agora, velho. Esse aí eu vou repetir um monte de vez, cara. Vai lá, filme que você odiou, cara. O que eu odiei primeiro? É. Tá, o que eu odiei. Existe um lugar que muitos imaginam, alguns falam a respeito, mas que todos um dia vão conhecer. Esse é a sinopse do filme Nosso Lar. Muito o melhor rápido. Filme sobre alienígenas que eu já vi. É melhor do que The Pacers Day, é melhor que Distrito 9, é um filme sobre aliens. Caraca, velho. Cara, é uma bosta esse filme. Eu odeio do fundo do meu coração essa merda. Mas acabamos de perder nossos ouvintes cadecistas. Obrigado, Luiz. Não tem exércitos, já não tem os espíritas, já não tem pessoas candomblé. Judeus? Não, cara, né? Não gosto. A galera do Candomblé tá rápido, com a gente. Aqui, os preto velhos. Vamos tirar todos os. Sobrou só os islâmicos, né? Tá? E esses são os mais fáceis de agradar, né? Na boa, vamos lá, rapidinho. Agora eu vou ser bem badzilla nesse momento. Se alguma religião se basear no badzilla. No, desculpa, no nosso. Caralho. Alguma ia ser foda, ia ser parabéns. No badzilla. Se alguma religião. A grisada é xiita aqui mesmo. Religião. Caralho, vou tentar voltar, peraí. Se alguma religião se fosse basear no nosso lar pra poder ter opinião se contra ou a favor, tudo mais, vai a merda, velho. Esse filme é uma bosta. Como filme, é uma merda. Como religião, não sei te falar. não sou espírita. O Rafael, meu irmão, é espírita. Ok, parabéns pra ele, tá de parabéns, ele vai reencarnar várias vezes. Eu não. Tô de mal. O filme é uma bosta, é um filme mal feito pra caralho. Efeito especial de merda. E cara, neguinho babando ovo pra essa bosta. Você sabe de onde vem os efeitos especiais desse filme? De onde? No Paint. Canadá. Do Canadá. Mesmo lugar que fez Avatar, que é outra bosta. Estúdios do Canadá. A Globo, que tem os direitos da distribuição desse filme, fez um contrato com uma indústria de computação gráfica do Canadá pra fazer os efeitos desse filme. E sabe aquele cara que faz... Você assistiu todo o filme, né? No Nosso Lar. Aham, assisti. Eu tenho o Blu-ray. Cara? Veio junto do Blu-ray que eu comprei, veio o Nosso Lar, de castigo. Eu assisti. Ah, que desgraça, hein, cara. Mesmo. Alguém mais viu? Eu não vi esse filme. Então, sabe o cara... Eu mando pra você. Sabe não, o lá? Não. Sabe o cara que é o guia de lá? Uhum, sei. Cara, o que fez até os dois coelhos? Uhum. Eu conheci esse cara. Esse cara, pensa na pessoa mais insuportável que você conhece na sua vida. Pensou? Chama o Rodrigo. Agora pensa um pouquinho mais. É esse cara. Esse cara, ele sério? Pensa que ele é o Marlon Brando da TV brasileira. Quando eu trabalhava numa locadora em Pinheiros, esse cara locava lá. Ele era insuportável. Eu peguei o ódio desse filme sem nem assistir esse filme, porque ele tava lá. Cara, esse filme é muito ruim, velho. É muito ruim. O que você mais ama, cara? Que você tem vergonha de dizer? Cara, eu tenho uma pequena lista de filmes que eu amo e tenho vergonha de dizer, que eu descobri fazendo essa lista, que eu sou uma... Eu preciso de um moletom largo e de um pote de sorvete, que eu sou uma mulher chorona. Eu sou uma adolescente muito chorona, velho. Comédia acabamos romântica. Acabamos de perder, né, os nossos ouvintes do público feminino. Vamos lá de novo. Mulher... A gente não tem com ouvinte, cara. Que ouvinte? É por isso que o Brasil não tem ouvinte, cara? Tá explicando. É só a gente que ouve, cara. Vai lá, Rodrigo. Bota pra fora. Tá, vamos lá. Fala vou, que vou, vou citar um exemplo aqui só, rapidamente, antes de falar o filme de verdade. Doce Novembro. Eu amo, cara. Pô, é da hora esse filme. Falta pra caralho esse filme. Cara. Tá louco? Tá, mas... Do que fala esse filme? Acho tá, que... então já... tem mais gente precisando de moletom e de sorvete aqui. Não sou só eu, que bacana. A única coisa agora, que tem de ruim nesse filme é o Keanu Reeves, cara. O resto é tudo ótimo. Eu cara, agora o filme que eu amo e que eu que choro eu falei, horrores. A gente não pode falar mal do Crepúsculo do Keanu Reeves no mesmo podcast, que vai pra merda. Sabe? A gente sempre fala, cara. É um em cada podcast, cara. Então tem que estar calibrada. Pô, oh, foi mal. Cara, agora sim, o filme assim que eu choro muito, horrores, que eu vi no cinema. Cidade dos Anjos. Nicolas Cage. Porque ele é um anjo e resolve se tornar homem pra poder ficar junto da Meg Ryan. E spoiler, foda-se, ela morre no final e ele fica sozinho Deus como humano. A morte mais estúpida do cinema, velho. Cara, morreu. Mas peraí, rapidinho. Aquela morte mostrou o tanto que a vida é frágil e o tanto que as escolhas que a gente faz nessa vida são foda-se, são merdas. E quanto a Meg Ryan é burra, velho. Dá licença que eu vou ali me matar, tá? Só um pouquinho. Caraca. Tá aí um filme bom do Nicolas Cage, né? Ele é lindo, cara. Ele é de uma poesia. A questão que ela vai comprar peras, que mostra a pureza em contradição com a maçã. Pelo menos eu vi isso. Não sei se mais alguém viu. Nossa, cara. O cara fica muito... Porque a pera é mais que a maçã? Não, cara. Ela foi comprar peras no lugar de maçãs. Maçãs é o pecado. O Nicolas Cage... Olha aí, cometeu, cara, o pecado de deixar de ser anjo, resolveu ser humano, tá com ela, e ela vai comprar peras e morre atropelada por um caminhão. Cara, isso é tão poético. É tão bonito. Eu não entendi por que pera e não maçã, não entendi. Pera, uva, maçã, salada mista. Ah, é, tá perto, né? Da mesma família, pecado, né? Não, a maçã, cara, ela simboliza o pecado. E quando ele não quer saber da maçã, mesmo o cara sendo uma entidade divina que virou humana, e ela decide não ir atrás do pecado, ela morre e ele acaba o filme sem o pecado. Sem ela. Não, gente, não, ela não morre. Ela mais se uma mata vez, aqui. Era isso que eu queria dizer longe do microfone. Olha só, não é que ela morre, ela se mata, ela é muito burra. Ela tá numa bicicleta. Cara, ela não se mata, velho. Não, cara, ela se mata. Ela tá, cara, em êxtase. Rodrigo, eu tenho que concordar com o Matheus. Ela fecha os olhos, cara. Ela se mata, cara. Ela se mata. Dessa cena? Rodrigo, oi, desculpa. Eu te admiro muito, cara, porque você teve uma visão de Cidade dos Anjos que eu nunca ia ter na minha vida. Qual que é a minha visão de Cidade dos Anjos? Eu acho que deve ser igual ao do Matheus. Ele é o empregado de Deus e ele fala, não quero mais trabalhar pra você. Deus fala, seu filho da puta, eu não vou perder mais um. Perdi aquele gordo que tá se matando na panqueca lá. Deixa você virar um maninho, na hora que você estiver aproveitando, eu vou lá e ferro com você. basicamente, troll do universo, né? Exatamente. Cidade dos Anjos resume assim. Deus foi um filho da puta e resolveu tirar uma com a cara do Nicolas Cage. Cara, nossa, posso piorar? Sabe, posso que piorar? Eu tenho uma prova real de que isso acontece de verdade, Wagner? Que medo de você, nossa, vai. Sempre polemizando, Luciano, né? Sempre polemizando ele, né? Sempre. A gente vai entrar em religião agora, manda lá, Luciano. Não, cara, vê, um colega que estudou comigo a vida toda, o palhaço da turma, Caio, abraço pro Caio. Caio, é o seguinte, esse cara... Você acha que ele ouve isso aqui mesmo, cara? Ele perdeu a carteira dele com todos os documentos, e o pai dele teve que passar dias em filas de Expresso Cidadão e a porra toda pra conseguir tirar todos os documentos. Fala assim pro moleque, cara, se tu perder de novo sua carteira, você vai apanhar tanto que nunca mais vai poder sair de casa. Aí o mano chega no dia seguinte na escola e diz, caraca, cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Fudeu, perdi a carteira. Aí ele vira pra mim e fala, cara, eu vou rezar agora. Vou dizer, Deus, se a carteira tiver ficado no carro do meu pai, eu acredito em você. Uma coisa assim, né? E aí ele passou o dia nessa incerteza, e quando ele foi saindo, na hora de saída que o pai dele foi buscar, todo mundo foi pra porta do colégio pra ver o que ia acontecer, né? E chega o pai do garoto com a carteira dele na mão, dizendo, tu perdeu de novo, seu filho da puta. Aí Caio vira pra cima e diz, Deus, tu é foda, velho. É a prova que Deus é muito desocupado, velho. Nunca esqueci, cara, aconteceu, eu sou testemunha, Deus é isso aí. Deus não tem porra nenhuma. Aleluia, pra fazer. Agora eu acredito. Isso vai dar polêmica, hein? Detalhe básico, eu sou católico, tá? Então assim, quem vier católico encher o saco porque eu tô falando de Deus, desocupado, dá merda. Eu sou católico, também posso falar mal. Rodrigo, mas assiste Asas do Desejo, cara, agora falando sério. Qual filme? Tô louco, porque, assim, é estilo Nove Canções? Não, porque o Cidade do Maninho, para com isso, porra. Como é que chama o filme? Para de ser tarado, psicopata aí, parece um ninfomaníaco. Não é, Asas do Desejo? É, porque na verdade Cidade dos Anjos ele não é um filme original. Ele é baseado num filme europeu, eu não sei se ele é sueco ou alemão, um dos dois. Porra, o filme chama-se Asas do Desejo, que é a história de um anjo que vai pra Europa depois da pós-guerra, tipo 45, 46, com um amigo dele que também é anjo, pra tentar acalmar o espírito das pessoas lá, apartar a dor das pessoas que perderam gente, perderam ente querido. E ele acaba conhecendo uma menina que trabalha num circo, que ela tem um circo que tem asas, como se fosse um... Como se fosse um número lá de um programa que eles têm lá no circo. E ele se apaixona pela menina, porque ela tem asas. E ele pensa que ela é uma anjo também. Porra, que foda isso, cara. Mano, a história é do caralho. Eu vi muito esse filme. Isso aqui, Rodrigo, a gente tem um ouvinte do Bad Zilla entre nós. Quem? Eu? É? Rodrigo, mas indica aí qual que é o site do Bad Zilla, o que vocês falam lá. Como que vai, cara, ser os próximos dias? O Badzilla era um podcast sobre cinema, que não vai ser mais. Vai ser um podcast sobre... Vai ser um badcast, caralho, velho. Um podcast sobre viagem no tempo, história, kibando total vocês, sem saber. Sabendo. Sabendo agora. Cara, assim, o site nosso é o badzilla.com.br. Pra mandar e-mail pra gente é o bad@zilla.com.br, por aí vai o esquema. Cara, é um podcast bacana, feito pra divertir a gente que participa. Se o ouvinte gostar, parabéns pra ele, mas o objetivo principal é me divertir. Olha aí. Ah, vocês são assim, vocês são um brutão. Ué, se eu me divertir, tá bom, vocês que se fodam, né? Cara, eu espero que vocês escutem e gostem, mas assim, pô, eu não ganho dinheiro com essa merda. Se você não gostar, que então se foda. Eu tenho que me divertir, velho. Eu não ganho dinheiro com essa porra, então eu quero divertir. Ô, maninho, tá, mas certo, não é assim aqui também, cara? É a grande verdade, mas é... Sabe como é que é, né? A gente fala, opinião, cara, né? Do Wagner, não. Presente, a opinião geral, se não é possível. Aqui só quem recebe é o Wagner. Cara, mas escuta os Bad Zillas, vale a pena, cara. É divertido. O Rafael é retardado, o Alessandro tem problema mental. Ninguém entende porra nenhuma do que eu falo. É um podcast bacana. O Rodrigo também não regula muito. Você bem. Convence ninguém, cara, a ouvir desse jeito. Esse é o host mais dislexo que existe. É isso que eu tenho problema seríssimo, velho. Dislexo, eu tô tá muito bem também. Enfim, parece o Gollum falando, né? Agora é uma parada muito séria aqui. Agora, rapidinho, gente. Eu queria, assim, do fundo do meu coração mesmo, agradecer vocês pelo convite, por me deixar atrapalhar pra caralho o podcast de vocês, tá aqui baixando o nível com força. Queria agradecer de coração mesmo, cara. E assim, e se a casa estiver aberta pra mim, espero um dia voltar aqui de novo. Obrigadão mesmo pela recepção, cara. Diverti pra caralho hoje. É que é um antro de maluco, né, cara? Então você tá mais do que qualificado pra voltar quando você quiser aqui, cara. Que nem o Aninho já tá aqui já eternamente aí com a gente. Já, o pessoal já tava sentindo falta dele quando ele não gravou. Cara, sempre que você puder gravar aí com a gente, sinta-se à vontade. Pô, cara, se sempre quiser, toma à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. É nóis. Seu Matheus. Hã? Despede do pessoal, né, o animal? Ah, falou, galera. Boa noite. Até mais. Eu vou ali casar e já volto. Num Transformer. Ou com uma Transformista. Um Bumblebee. Pra saber. Lili? É isso aí. Oi. Estranho aqui. É hora de despedir? É. Então, tchau, gente. Boa noite pra todo mundo. Hoje eu falei mais, gente. Ou não? Duas palavras a mais. Eu contei. Com o tempo eu vou me soltando. E você, Luciano? Dá um tchau aí pro pessoal, pra suas fãs otakus que estão aguardando meia na janela, hora agora. Batendo na janela nesse exato momento. É isso aí, pessoal. Ruim é o novo bom. Aproveitem. E boa noite. Boa noite. Ruim é o novo bom? Voltem na Dilma. E acabamos de perder os nossos ouvintes petistas. Deixa eu contar. Não, então, a mesma regra que serve pro Aécio também. Tu vai votar no Mendes, o cara que fuma maconha, é isso? Mendes? Sou eu. É Mendes, né? Mendes sou eu, cara. Não, mano, tem um cara que fuma maconha, né? Aninho. Toda vez os caras fazem uma piada, o Félix lá, falando pra ele, o do Aerotrem lá, falando pra ele assim, você instiga os homens a fumar maconha, dele. A fumar o quê? Maconha. Quero. Ele fala assim. Vocês já viram ou não? Vocês nunca viram esse meme? Cara. É o melhor de todos, cara. A fumar o quê? Maconha. Quero. Isso aí, pessoal. Finalizado. Sensacional. Saiu muita besteira, mas acho que ficou bacana esse aqui, hein? Ficou. Ó, vou parar de gravar, hein?